Feliz aniversário! Não é justo você ficar aí tentando acreditar que a vida não acontece para você, que o mundo está escuro lá fora. Vem para a vida! Vem para receber o carinho de todas as pessoas que aprenderam a te querer bem. Afinal, o dia é seu. Se existe alguma tristeza, mande embora. Se existe alguma dúvida que vai atrapalhar sua alegria de viver nesse dia, não importe. Você é especial, importante. E eu não me esqueci de você, do que você representa na minha vida, do que você é e do que você sempre será. Hoje é o seu dia, o seu aniversário, e é um prazer estar aqui para falar que te admiro, te respeito e te considero muito. Feliz aniversário, muitos anos de vida com saúde e paz. Que todos os seus sonhos comecem a colorir o brilho da sua vida, para que você possa ter ânimo e vontade de começar cada dia que nascer para somar na sua história de vida. Seja otimista. Você não está nesse mundo a passeio. Feliz aniversário!